Eu fui contagiado pelo sonho que me leva para o mundo da fantasia. Porque eu sei que num sítio onde o amor não existe, é preciso convencer-nos do contrário, pelo menos uma vez por ano. E assim podemos continuar a ser uns grandes filhos da puta, mas de uma maneira muito mais saudável. Este Natal vai ser diferente. Este Natal não há pretas para ninguém. Porque este Natal vai ser diferente. Este Natal não há pretas para ninguém. Amanhã vai chover picaretas. E aposto que você não tem um guarda-chuva. Papai Noel está outra vez embriagado. Papai Noel, não esqueça seu casaco. Este Natal vai ser diferente. Este Natal está uma crise do caralho.